esposa pra foto da primeira passagem. Um 12 foi só que não voltou da viagem. É verdade, só quem se envolveu no artigo é que sabe. O primeiro tirinho é tipo um test drive. Vai dar um rolê dentro da consciência. Se compromete depois que experimenta. Senta, relaxa, curte o barato. Quando vai ver, sem saber, já até assinou um contrato. Ficou bichão, trutão, fechou o negócio. Só no caixão, o irmão pra ter divórcio. Pegou uma de 10, pagou a primeira do consórcio. Apertou o canudo, cachimbo, chamou de sócio. É tóxico, alto poder alucinógeno. De manhã, só mais um goiano no córrego. Ninguém viu, ninguém vê, ninguém sabe, é lógico. Justiceiro ou polícia, mais um filho pródigo. Na periferia, morto pelo pó. A mãe não sabia do vício, ai que dó. Olhai por nós, ó meu Jesus. Mas livrai dos homens que vêm de capuz. Crime, status, luxo, grana, trampo, luta, honra, grana. Crime, status, luxo, grana, trampo, luta, honra, grana. Crime, status, luxo, grana, trampo, luta, honra, grana. Crime, status, luxo, grana. A grandeza do homem não consiste em receber a honra, mas em merecê-la. Quem tem coragem pra mudar é digno sim de recebê-la. Quem justifica erros na falsidade, sem a verdade. Sentirá que a inveja é consequência da incapacidade. Se respeitar a si mesmo e ao próximo, terá um caráter nobre. Não há vergonha em ser trabalhador, sofredor, ser pobre. Se for pra testar, contestar o meu espírito de luta, só vou atestar que quem não errar nunca fez nenhuma. Se bom não era de graça, vendia. Não quero pesar, só dar uma ideia consciente, sadia. Hoje em dia, chip de cristal, TV digital, você paga pau. Mas pra fazer o currículo na lan house, não gasta um real. Estado, transitório, porque o crime é momentâneo. É morrer disso, é ilusório. Hoje poucos têm muito, muitos têm nada. Quero fazer de cada fase um degrau, uma escada. Pra quando olhar pro passado, não me arrepender de nada. Ter batalhado, vencido, sem me sentir frustrada. A entrada pro time do bem pode ser uma saída. Não dá pra ficar indeciso pelo resto da vida. Crime, status, luxo, grana, trampo, luta, honra, grana. Crime, status, luxo, grana, trampo, luta, honra, grana. Crime, status, luxo, grana, trampo, luta, honra, grana. Crime, status, luxo, grana. Sucesso, deve ser o seu alvo. Ao crime né, pros mano, malandro desconfia. Sucesso, deve ser o seu alvo. Ao crime né, pros mano, malandro desconfia. Malandro desconfia.